love you. No matter. Parece que foi ontem. Muito tempo passou, desde os tempos do porão. Aprendizado, correria, verdadeira união. Escrever, gravar, deixar de lado a balada. Domingão, violão, ensaio, não mudou nada. Pois a rima é rara e pra mim é mais do que séria. Na folha o atrito extrai a humana miséria. Escrever de madruga é um antigo ritual que purifica, alivia, é quase espiritual. O tempo foi passando, veio a praça do cavalo. Entre sai cotidiano, som bombando no talo. Corta um sample, faz um beat, depois a gente mixa. Põe no repeat, pega o fone, liga e pede uma pizza. Tá podrão, vai lá pra sala, capota no colchonete. Que horas são meia-noite, não paro antes das sete. Afro-rude, consequência, ascendência foram vários. MPC, micro-ondas, nem pensar em armário. De volta à casa da Rosália, quase que despejado. Com nome sujo, praticamente sustentado. Frustrado, paralisado, longe do planejado. Viciado em nicotina, cafeína e derivados. Fiquei com tempo de sobra, lapidei meu talento. Uns chegaram agora, outros se foram no vento. Hoje eu tô bem melhor, é só um pedaço da história que eu recordei quando passei pela Alameda da memória. Como se fosse ontem, ainda me lembro. Me lembro muito bem dos meus tempos de moleque. Como se fosse ontem, se ontem. Ai, que saudade que eu tenho no tempo de moleque. Como se fosse ontem, ainda me lembro. Eu lembro bem, eu não esqueço. Parece que foi ontem, do ontem fiz o hoje, o que é ruim. Minha infância diluída em tempos que não voltam mais. Dias de inocência que eu me lembro e sei que faz toda a diferença quando eu paro pra pensar que ainda nessa vida há motivos pra sonhar. Horas de alegria em que esqueço a tristeza. E um rosto iluminado já me faz ter a certeza de que tudo por que luto hoje tem razão de ser. Que a paz que eu procuro nasce a cada amanhecer. Mãe, sabes que te amo e serei sempre um filho amado. E graças a minha avó eu me tornei um cara honrado. O passado é minha história e conta coisas que vivi. De amigos conhecidos e por quem eu já torci. Eu sei de onde vim, tudo aquilo que passei. Aventuras que eu já vivi, montanhas escalei. Histórias tive na vida e muitas delas servirão. Nessa trajetória guerrida é tudo uma lição. Lá na terra de Sadã eu aprendi como se faz. Os conselhos da minha mãe não esqueço nunca mais. Space sujando a ponta do meu dedo. Noites rabiscando muros era o meu enredo. Foi nas lembranças, foi lá que busquei. Momentos do passado, saudade sentirei de um tempo. Tempo que defino como a época das glórias. Na minha mente, na Alameda da memória. Tanta fita ré, tanta história. Que vem à minha mente, na Alameda da memória. Dias de glória, notória trajetória. Eu visitei na Alameda da memória. Tanta fita ré, tanta história. Que vem à minha mente, na Alameda da memória. Lembrei de onde vim, essa é a dedicatória. Guardo pra sempre na Alameda da memória. Uma vez, vários versos atrás, papel, caneta e um rapaz que não sabia ser capaz de expressar impressões. Via redações rimadas, ritmadas, calcadas em canções de batida forte. Desde quando o Escort XR3 era o carro da vez, já pirava no som, mas por destino ou sorte só voltou esse processo por volta de 96. Não sei quanto a vocês, mas o maluco do mamelo sound system tem a chutar por baixo pelo menos umas mil fitas. Acredita, por isso agradeço a benção a cada letra escrita. Imagina a cena, aperta o rec, grava essa. Recordo o meu passado bem tranquilo, sem pressa. São coisas de Brasil que faz um homem na estrada recomeçar. Na noite de insônia sai a caminhar sem destino. Só um menino ouvindo metro rap, várias fita cassete. Nem tinha internet, era só eu e o velho 3 em 1, me lembro bem. De ouvir Farside, da Youngstas, o Ten, do Cambuci para Arapuá, o início da história. Da Arapuá pra São Bernardo, eis a trajetória. De São Bernardo pro infinito e essa é a glória. Até me emocionei na Alameda da memória. Como se fosse ontem e ainda me lembro. Me lembro muito bem dos meus tempos de moleque. Como se fosse ontem, se ontem. Ai, que saudade que eu tenho no tempo de moleque. Como se fosse ontem e ainda me lembro. Eu lembro bem, eu não esqueço. Parece que foi ontem. Do ontem fiz o hoje, o que é ruim, deixei pra trás. Já faz tempo ainda da saudade. Eu tinha pouca idade, internet era novidade. Hoje em dia tem Orkut, hoje em dia tem YouTube. Naquele tempo era Soweto e subclube. Com os manos sangue bom, e aí meu bom? Vamos colar essa semana na Tom Tom. O roteiro eu tinha de cor. Colava na Class, Urbana e Ursa Maior. Os baile eram louco e o som rolava mil. Curtia Gangstar, Dr. Dre, Cypress Hill. Também tinha os Nacional. Itaide, Duque de M, região Abissal. Já tenho 30 anos, ainda não mudei meus planos. Rua de baixo, envelhecido 13 anos, desde 93. Quando eu passava as madrugadas assistindo Yo e treinando meu inglês. Comprava Red Pages, The Source, Right On, com os posters na parede e só curtindo o som. Junto com doença, tomando umas bebidas, sentado relaxado, escutando Grave Digas. Gravava umas fitas, punha no Walkman, saía no rolê, pronto pro que vem. Tinha mais, eu sei que tem, mas aí é muita história. Pra saber tem que voltar pela Alameda da Memória. Tanta fita ré, tanta história, que vem a minha mente na Alameda da Memória. Dias de glória, notória trajetória, eu visitei na Alameda da Memória. Tanta fita ré, tanta história, que vem a minha mente na Alameda da Memória. Lembrei de onde vim, essa é a dedicatória, guardo pra sempre na Alameda.